És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está. A luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde tua luz, prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave. Oh, És meu tudo.